Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari. Bom dia, senhores ouvintes, bom dia, Evaldo Grande Homem, Evaldo Fusquinha, já que eu sou aqui quem vos fala, Miguel Ferrari, né? Diz que é grande carro, mas eu sou Miguel Ferrari, não tenho nada a ver com a Ferrari, mas estou aqui para falar, sou biofísico e psicólogo. Não sou candidato a nada, mas sei que faz um deputado estadual e um deputado federal. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia, ouvintes. Aqui é a Mônica, sou dentista, pratico uma odontologia natural voltada para a desintoxicação do paciente e sou esposa do Dr. Miguel. E hoje, mais um sábado com vocês, vou continuar a passar para vocês a nossa dieta de desintoxicação branda, que nos últimos sábados, nos últimos encontros, eu venho passando item por item para que cada ouvinte, cada um, consiga fazer essa dieta de uma forma gradual, de uma forma pensada, de uma forma simples. Então, hoje, o item que eu vou acrescentar é o seguinte. Nós já estamos na parte do almoço, então eu vou acrescentar carnes e massas. De preferência, carnes brancas e peixe, evitar carne vermelha. E essas carnes brancas e o peixe, se for possível, que sejam feitos, sejam cultivados de uma maneira natural, sem antibióticos, sem promotores de crescimento. E neste acréscimo, podemos também incluir, nesse novo item, no final da refeição, uma sobremesa, que pode ser um doce ou uma fruta. Uma fruta orgânica, sem agrotóxicos, e o doce, se possível, feito sem açúcar, né? Ou com açúcar demerara. Um doce feito apenas cozinhando as frutas, acrescentando passas, nozes, sempre de uma forma orgânica, sem aditivos ou sem açúcar branco. E agora eu vou repassar essa dieta para quem não ouviu ou quem perdeu algum dia. Antes do café da manhã, tomar 2 copos de água em jejum. Depois, comer 2 castanhas do Pará. Depois, incluir um suco ou uma fruta. Essa fruta, de preferência, orgânica. Incluir água ou chá na parte da manhã. Aumentar a ingestão de líquidos. Incluir uma fruta ou legume cru no horário das 10 horas se sentir fome. Depois, na hora do almoço, iniciar a refeição com saladas, folhas, legumes crus, tempero a gosto, na quantidade de 1 prato. Comer sempre antes dos outros alimentos. Depois da salada, comer cereais, legumes cozidos, que podem ser refogados, de legumes ou verduras. Incluir o feijão, arroz e a lentilha. E a dica de hoje, que foi acrescentar carnes e massas, podendo incluir no final uma sobremesa, doce ou fruta. E agora o Dr. Miguel vai conversar com vocês sobre alguns casos muito interessantes de pacientes que tiveram problemas com a tireoide. Vamos lá. Deu microfone? Alô? Eu queria falar então rapidamente um pensamento aqui que eu li hoje e achei muito interessante. Para vivermos bem-humorado, para os nossos trabalhos progredirem normalmente, e para evitarmos grandes aborrecimentos, é preciso alegrar os nossos semelhantes, tornando-os felizes. Fantástico, Mokichi Okada. Esse é um pensamento que ele transmitiu para a gente e eu achei fantástico. Portanto, eu queria lançar aqui a minha candidatura para fazer todo mundo feliz, se for possível. A minha candidatura de ajudar aos seus ouvintes que se tornem saudáveis, felizes, bem humorados, né? E se eu posso deixar aqui o meu telefone, se vocês quiserem contactar, meu telefone é 3081-0829. Repetindo, 3081-0829. Porque eu creio em mim, não é mesmo, Evaldo? É, o Evaldo criou esse livro fantástico, Eu Creio em Mim. Então, eu vou começar a falar sobre a tireoide. A tireoide é aquela gravatinha que a gente tem no pescoço, né? É uma glândula, né? Todo mundo conhece bem. Ela está na base da garganta, aqui embaixo. Parece uma gravata borboleta mesmo. E ela serve para fazer metabolismo, né? Só que ela modifica, tem problemas, cria dificuldades para nós devido às nossas passagens psicológicas e orgânicas. Eu não vou falar muito das orgânicas, mas vou falar da psicológica. A psicológica principal, problema que cria uma disfunção da tireoide é a humilhação. Quando a pessoa se sente humilhada, né? Se ela se sente humilhada, se ela se sente... Porque é como a gente vê o fato, não é como o fato são. O fato não importa, é como a gente vê o fato. Se a gente acha contra a gente que é uma humilhação da gente, então você vai ter um efeito orgânico, um efeito do corpo, no corpo. E esse é um dos efeitos, é criar um problema na tireoide. Quando você alimenta mágoas, mantém as mágoas constantemente. Ai, sempre acontece. Por que que aquilo há 10 anos atrás me aconteceu, essa mágoa? Acumular remorsos, né? É como quando você acumula remorsos, você também vai estourar a tireoide. E criatividade frustrada, né? Pessoa que é artística. E eu me lembro dessa criatividade frustrada, eu me lembro de um caso que eu tive em que uma mocinha muito bonita, ela chegou no meu consultório e falou: olha, estou tendo quedas de cabelo, né? E ela era atriz, então você imagina ela sendo atriz e ela tendo queda de cabelo. Vai ser o quê? Uma atriz careca, né? Não dá muito certo isso, né? Então ela tinha um cabelo grande, né? Ela era enorme, o cabelo dela antigamente, e ela começou a ter queda de cabelo. E aí nós fomos pesquisar. Ah, vamos pesquisar. Será que é o pH? Será que é um problema de seborreia? Será que tudo aquilo? E aí ela foi também no médico. Mas acontece que chegamos à conclusão que era a tireoide. E aí nós começamos a tratar a tireoide. Existem diversas formas para se tratar a tireoide. Você pode tratar a tireoide principalmente, inicialmente, tá? Começando com tudo, seria diminuindo o sal. Tá? Por que vou diminuir o sal? Porque no começo do século passado, nós tínhamos problemas de bócio. O bócio também é um problema que acontece na tireoide, onde o pescoço engorda, incha. Então, todo mundo tinha bócio porque faltava iodo, né? Então, faltava iodo, principalmente no interior do Brasil, né? Naquela região de Minas Gerais, lá no interior, Goiás, tinha muito bócio. Por quê? Porque faltava iodo. Então, o governo resolveu fazer uma lei que deveria colocar iodo no sal de cozinha. Então, todas as pessoas iam no supermercado e compravam ali o seu saquinho de sal, Cisne ou qualquer outra marca, né? E tinha iodo, tem sempre escrito que tem iodo, é um sal iodado. E aí foi, diminuiu o bócio e tudo mais, e todo mundo começou a se movimentar e não tem mais necessidade de iodo. Por quê? Porque as indústrias começaram a colocar iodo em tudo quanto é sal, para diminuir os custos. Então, não só no sal de cozinha que você compra no supermercado, mas também no sal que vai para as outras indústrias que fabricam defumados, por exemplo, embutidos, tudo que necessita de sal, vai tudo iodado, sal iodado. Então, com isso daí, o que que acontece? Você está comendo uma quantidade de iodo enorme. E essa quantidade de iodo enorme vai cair em cima da tireoide. E com isso você vai ter problemas de tireoide, principalmente o famoso Hashimoto, acho que todo mundo já ouviu falar, não é o presidente do Japão, não é o imperador Hashimoto, mas é um problema que sempre acontece conosco aqui, da tireoide, né? Então, se você conseguir diminuir o sal, ou principalmente comprar sal, que você vai no supermercado e lê no saquinho, não é iodado, então sal marinho, por exemplo, você pode utilizar um pouco mais de sal. Senão, você tem que diminuir o sal, porque isso ajuda, né? Não dá problema de nódulos na tireoide, não dá problemas. Inclusive, a doutora Mônica estava me contando que tinha uma amiga dela que foi fazer um exame de rotina, esses exames de rotina. Se não me engano, ela era médica, né? Era médica? É médica, né? Então, ela foi fazer um exame de rotina e, de repente, foram fazer lá o ultrassom. Pá, acharam os nódulos na tireoide. E já imediatamente, como o médico falou, já tiraram a tireoide. Não é bem assim que você tem que fazer. Não é bem assim que você tem que tirar imediatamente. Ela não tinha nenhum sintoma. Não tinha dores de garganta, não engolia bem os alimentos, não tinha cansaço, não tinha sonolência, não tinha um monte de sintomas. Você pode ver, o acúmulo desses sintomas é que pode falar: opa, estou preocupado com a minha tireoide. Ela não tinha nada disso, ela simplesmente foi fazer um exame de rotina. Então tem que ter cuidado com esses exames de rotina para que não se torne uma emergência realmente, né? Porque emergência é bom quando é emergência. Deus não faz nada diferente do que deveria ser na natureza, né? Deus é uno e sábio, né? Nós que somos um pouco arrogantes e achamos que dá para modificar isso, mas não é assim. Deus pôs a tireoide porque tem uma função, Deus pôs todos os órgãos nossos porque tem uma função, assim como a vesícula, assim como os dentes, assim como tudo tem função. Então não pode ir tirando simplesmente, vamos, emergência, porque parece que poderá piorar. Não, vamos tratar. Existem possibilidades de tratar. E muitas vezes, o que acontece? As pessoas recebem esses diagnósticos, né? Que tem um problema na tireoide, temos o Hashimoto, que o Hashimoto é autoimune, então com isso você vai ter a queda de cabelo, você vai ter problemas. Então, vamos tratar o Hashimoto, né? Vamos fazer tomar remédios que você vai tomar para o resto da vida. Ou então retirar a tireoide. Então, você toma T4, T3, THS, e assim por diante, ter tudo aqueles negócios para o resto da vida. Mas não pode isso. Não pode ter remédio para o resto da vida. Porque você tem que lembrar que remédio significa retorno ao médio, retorno ao equilíbrio. Como é que você vai retornar ao equilíbrio o resto da vida? Não existe isso. Então existe a possibilidade de não mexendo na tireoide. Se você mexeu na tireoide, a coisa complicou. Se já tirou a tireoide, então não tenho muito que eu possa fazer para tentar fazer você feliz, como eu disse aqui no começo do nosso programa, né? De acordo com esse ensinamento aqui, foi muito bonito isso aqui. Bom, não dá para tratar se você tirou a tireoide. Agora, se você só está tomando remédio para repor as coisas que a tireoide deveria estar fazendo, ou seja, a tireoide está lá como um peso morto no teu corpo, sendo carregado para baixo e para cima, né? Porque ela não faz nada, ela fica o dia inteiro fazendo porcaria nenhuma, porque você está tomando já todos os hormônios e tudo mais para repor o que ela faz. Então há uma possibilidade de retorno da funcionalidade, ou seja, de fazer a sua tireoide voltar a funcionar. Eu tenho um caso que essa semana eu constatei, fiz os exames, né? A pessoa começou em fevereiro, ela começou a falar: eu não aguento mais esses 10 anos que eu tomo esses remédios de tireoide, eu não aguento mais, eu estou achando que está fazendo mal para mim, eu estou achando que está dando problemas de dores por causa do remédio, eu estou achando uma série de coisas. Bom, aí eu comecei a fazer os exames e verifiquei que a tireoide dela estava funcional. Dava para fazer alguma coisa. Então eu comecei a falar: vamos fazer o seguinte, vamos achar qual medicamento que vai realmente equilibrar, um medicamento ortomolecular, ou um medicamento fitoterápico, ou um medicamento homeopático, e vamos tentar verificar se há uma possibilidade de você retornar com a sua tireoide. E em fevereiro nós começamos a então utilizar um remédio, na realidade, organoterápico. Tá? Era uma, chama tireoide compósito, que não adianta vocês irem procurar isso daí, porque cada um é um, cada um indivíduo é um indivíduo. Não quer dizer que todo mundo que for no meu consultório por causa de tireoide, eu vou dar tireoide compósito. Não é verdade. Cada um é um. Então eu achei um organoterápico e eu dei esse organoterápico para ela começar a tomar. E o que, que aconteceu? Ela começou a reduzir paulatinamente, tem que reduzir paulatinamente. Por quê? Porque é uma droga que ela está tomando. Ela está tomando um remédio que é uma droga, que é comprado na drogaria. Então, se é comprado na drogaria, esse remédio acaba viciando. O cara fica, o corpo já está acostumado. Esse é o vício. Então, não adianta falar, vamos cortar, o corpo colapsa. Então, é melhor ir cortando aos pedaços. Então, ela cortou um quarto, daí ela cortou metade, e aí ela cortou 3/4, e ela estava tomando 3/4 de remédio até a semana passada, uma vez a cada 2 dias. Então já praticamente nada de remédio. Mas estava lá só. E o organoterápico dela terminou. Então desde fevereiro ela vinha tomando o organoterápico e terminou. E nós fizemos o exame nessa semana que passou e chegamos à conclusão que a tireoide dela está perfeita. Ela não tem mais sintoma nenhum, sintoma de cansaço, de lentidão no pensamento, pálpebras caídas, aquelas coisas que ela tinha, dores, queda de cabelo. Então daí de repente ela já começou a ficar boa e está aí sem nenhum remédio, sem nenhuma situação complicada. Então a tireoide tem suas funções, ela pode ser trabalhada muito bem. Ela não tem necessidade de ser retirada, tá? Por que retirar? A não ser que tivesse todo podre, cheio de câncer e tudo mais. Mas eu não. São poucas vezes que eu vi isso acontecer. Mesmo com câncer, nós já tratamos a tireoide com câncer. E a coisa flui muito bem, tranquilamente. A pessoa não precisa. Só precisa crer em si mesmo, certo? E aí ela pode tocar que vai funcionar. Então, tireoide, se vocês necessitarem de alguma informação, por favor, ligue no 3081-0829, 3081-0829, é o nosso telefone da clínica Os Cinco Pilares. Vamos estar lá para responder qualquer dúvida que vocês tenham sobre a tireoide. E se vocês acharem que devem fazer o exame, perfeito, nós fazemos os exames também de bioressonância, que não é ressonância magnética, não tem que ficar no tubo nem nada, é simplesmente um exame de bioressonância. Né? E vamos trabalhar com nossos produtos biofísicos, que seriam homeopáticos, fitoterápicos ou ortomoleculares, de procedência boa. Né? A gente usa muito das diversas farmácias importantes, aí, como a HN, a Sensitiva, a Alquimia, né? ou ortomolecular da Unifarmos. Né? São coisas boas que vocês poderão utilizar e estarem livres, né? do seu tédio de ficar tomando remédio para o resto da vida. O resto da vida parece tão longo, né? Fala a verdade, né, Evaldo? O resto da vida, já pensou? Oi? É sofrendo aí, o resto da vida sofrendo, pelo amor de Deus. Mas então, se a doutora Mônica talvez queira falar algum assunto interessante para nós. Sim, ouvindo aqui o Dr. Miguel comentar e falar sobre os casos dos pacientes dele sobre a tireoide, é interessante também acrescentar que para todos os pacientes que nós atendemos na clínica, além de todas essas orientações valiosas que ele passou para vocês agora, para todos os pacientes, independente da doença, toda vez que o paciente chega lá com algum sintoma é porque ele desequilibrou, entrou em desequilíbrio. Então, nós precisamos ajudá-lo a voltar a esse equilíbrio. E uma das formas que vale para qualquer desequilíbrio, qualquer enfermidade, é colocar na vida desse paciente o belo. Então, instruir esse paciente a ter sempre em casa as flores, ter sempre em casa um ikebana ou um arranjo de flor, manter a casa organizada, com ordem, limpa. Uma casa onde os armários estejam todos arrumadinhos, todos organizados, onde você chega e tem prazer de chegar na sua casa, que aquele é um lugar que você se sente bem e que todos os seus familiares também se sintam bem e as pessoas que você convida para ir na sua casa entrem lá e se sintam muito bem. Uma casa bonita, agradável, um ambiente de trabalho bonito e agradável. Isso ajuda e muito a melhorar o seu equilíbrio, o seu estado de saúde. E agora eu vou dar uma outra dica a respeito de alimentação para as pessoas que não podem comer em casa todos os dias. Por exemplo, as pessoas que almoçam no restaurante por quilo. Então, muitas pessoas perguntam para a gente, mas o que, que eu faço, né? Então, a dica é a seguinte. Iniciar essa refeição no restaurante por quilo com uma salada verde escura e colocar no prato vegetais coloridos, crus, cozidos e variar ao máximo. Pelo menos duas vezes na semana, colocar no prato brócolis, couve-flor, repolho, que são potentes preventivos de tumores. Temperar sempre com azeite, limão e sal marinho. O sal marinho, que o Dr. Miguel estava dizendo, é um sal que não foi refinado. É um sal que guarda nele sais minerais e que são muito importantes para o funcionamento do nosso organismo. E não teve adição de iodo. Colocar arroz, feijão em quantidade razoável, que seria a quantidade razoável, 2 a 3 colheres de sopa. Optar por pequenas porções, dando preferência a peixes cozidos, grelhados ou assados. E frango, no mesmo preparo, sem a pele. Para você ter uma noção do tamanho do frango ou do peixe, você olhe para sua mão fechada, seria o tamanho da sua mão fechada, uma porção do tamanho da sua mão fechada. Recomenda-se usar carne vermelha 2 vezes por semana. Escolhe uma fruta de sobremesa. Bebe líquidos em pequenas quantidades, até um copo. Mastiga bem as carnes, as proteínas. E não repita o prato. Se ainda estiver com fome, provavelmente você está ansiosa ou ansioso. Então, tome chá após a refeição. O chá ajuda na digestão e sempre deixa você com uma sensação de um conforto emocional. Então é isso. Qualquer dúvida, pode ligar para nós, ouvinte, 3081-0829. E eu desejo a vocês uma ótima semana e até o sábado que vem. Talvez o Dr. Miguel queira falar mais algumas palavras. Muito obrigada. Bom, nós temos ainda um tempo aqui. O Evaldo disse aqui que nós estamos muito rápidos na nossa informação hoje, não? Porque o sábado passado nós tivemos um problema, nós tínhamos muita coisa para falar e acabamos, o tempo acabou e cortou a gente para falar. Então hoje nós resumimos tanto que agora, algum dia desse, a gente vai acertar o tempo com que a gente tem a falar, né? Vai ser fantástico isso. Então vou repetir aqui a informação, o pensamento que eu achei muito legal, que é: para vivermos bem-humorado, para os nossos trabalhos progredirem normalmente e para evitarmos grandes aborrecimentos, é preciso alegrar os nossos semelhantes, tornando-os felizes. E nós temos que fazer isso. Pensar, acordar de manhã e falar: o que posso fazer para deixar a minha família feliz? O que posso fazer para deixar o meu chefe feliz? O que posso fazer para deixar o meu colega feliz? O que posso fazer para deixar aquele empurra-empurra do metrô feliz? Né? Aquele pessoal todo feliz. O que posso fazer? Então isso vai fazer com que você não lamure mais e não fique infeliz. Você só nesse pensamento de tentar achar que uma maneira de deixar os outros felizes, né, e bem-humorados, já é o suficiente para você ter uma alegria, para você ter uma saúde, um equilíbrio. Não vai precisar mais pensar em cortisona, em T4, T3, T20, 55, sei lá que número, entendeu? O importante é você estar tranquila e livre. Livre de qualquer dessas abarras de remédio, de médico, de doença, porque na biofísica já falaram muito bem: doença não existe, e o que existe é o doente. Então é só equilibrar o doente. Equilibramos o doente, tudo se transforma. Não importa se é um problema na tireoide, não importa se é uma bactéria, não importa se é um verme no intestino, se é uma unha encravada. Tudo se resolve. Tudo é possível de solução. Né? Então eu gostaria de deixar aqui um abraço para todos, né? Um feliz fim de semana, muito obrigado. Não esqueçam que o Evaldo, nosso querido amigo Evaldo, vai lançar o seu livro Eu Creio em Mim, dia 2 de setembro. Eu vou estar lá, Evaldo. Vou estar lá, vou confirmar lá, quero a sua assinatura, vou ficar lendo. Né? Nossa, agora o Evaldo, quem não conhece, é um grande homem, apesar de uma estatura pequena. Tá certo? Então, um beijão a todos, seus ouvintes. Nosso telefone é 3081-0829. E você quer mandar dizer o como é que chama? Vai lá. O nosso site www.clinicaoscincopilares.com.br. Repetindo, www.clinicaoscincopilares.com.br. Obrigada. Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Você acaba de ouvir pela Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari.